9995, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 3597, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 012. 2000, autorizado ILS, 3597, pode voar para onde, Duna? Copiou, Salvador, 3597? Copiei. Vai autorizar? Negativo. Gol 995, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 10012. 3.002, autoridade LS, Polo Norte. Bruno 804, bom dia, desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Estabilizado, está 35 no 7. Está 35 no 7, chame a torre 118, decimal 95. Está 35 no 7. Torre Salvador, bom dia, está 35 no 7, estabilizado em LS XM, pistão no 0. Está 35 no 7, bom dia, check 3. Baixado e travado. Sente, está 35 no 7, livre pouso, pistão no 0, o vento calmo. Sente, livre pouso, vento calmo, está 35 no 7. Uno 7 no 5, desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste 1-0, 1-2. Está autorizado o ILS por óptica do Ocorro? Autorizado. Estabilizado, Gol 995, chame a torre 118, decimal 95. Perfeito, 95, bom dia. É 3597 no solo, é os 29, libera a direita. mantenha a minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso Taxi Juliette. Direita, ingresso Alfa, reporta para Juliette. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1995, uma milha de externa baixada para baixo. Gol 1995, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Olha na pista livre, 995. Gol 1995, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Ele pouso, pistão no zero, galera, 995. Portão 3517, ingresso na Juliette, portão 04. Juliette, 04, 3517. O 607, desça para 2 mil pés, chegada bons, ajuste no 012. Gol 1995 no solo aos 33, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette, portão 03, Gol 1995. Gol 0. Salvador, Papatango Oscar Golf Serra. Papatango Oscar Golf Serra, final da 1-0, continua a aproximação, confirmando intenção de pouso, pistão 1-0. Negativo, 1-7, após a esquerda, e pulo para 1-7. Ciente, reporte passando marcado externo, Oscar Golf Serra. Vamos parar. Professor Inferno, Vitor Bar Charlie, propõe Oscar Golf Serra. Ciente Oscar Golf Serra, cancelado aos 3-5, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta ingresso no final da 1-7. Reportará. Solo Salvador, na escuta do TAN 3171. Solo Salvador, bom dia. É o TAN 3171, no centro da informação Índia, está no meio 06, autorização Guarulhos 340, na escuta para cópia. TAN 3171, bom dia, Guarulhos, tenho 36, já pré-aprovado, só sigo 34. Afirmativo, copia. Copia o 36. Afirmo. Gente, só mais 40 segundos para cópia, tá 3171. Afirmativo, só para informação, aqui está dando como chuva intermitente, pista molhada e não está chovendo, cai nenhuma gota aí do céu. Gente. O Oscar Golf Serra, traça o estado, tem livre pouso, pistão 17, vento calmo. Oscar Golf Serra. TAN 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota bridge, peso 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição bridge, o controle Salvador 120.8, aciona 5520. Gente, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360. Deposição bridge, peso Luno 6, BHZ. Decola no zero, curva direita da El Leda após bridge. 208 ao controle, 5520 no transponder, está 3171. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, está 3171. Chama na pronta, 3171. Com 897, bom dia. Desce para 2000 pés, chegada bom, se ajusta no 0 no 2. Gente, livra à direita até o hangar da BTF, um bom dia. Tá, tá, tá. Autorizado, ele. Autorizado, ele, estou no 7 no 6. estabilizado no 804 Golfo. Golfo 804, chame a torre 118 decimal 91. 1895. Torre do Salvador 1804 a Golfo. 1804, bom dia, final da 10, cheque trem. Baixou e checou. Sim, de Gol 1804, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Pode ver pouso. Gol 607, autorizado LS. Autorizado LS, 07. Autorizou no 7 no 5, chame a torre 1-1-8-9-5. 9-5, 7 no 5. Torre Salvador, bom dia, gol no 7 no 5.